A noite vem chegando e o medo aqui se instala. Vagabundo que fala demais, derruba toda a rapa. Preste atenção que aqui é a favela. O perigo e a sorte tá na roleta três janelas. A atmosfera é pesada, você tá ligado. A maldade tá no ar, espalhada por todo lado. Cada um com seu calibre, municiado até os pentes. No barraco só viagem louca com a massa na mente. Patrocínio da malandragem que marcou a pressa. Vida de mil grau, não corre sem miséria. A polícia tá ciente do adianto da rapaz. Mas sem evidência, o que que a gente fez? Aqui malandro esperto sempre age na moral, sem espal. Favela é perigo, cada minuto é macabro. É muito choro, desespero em meio aos tiros. Revolta e vingança, mais uma mãe que perde seu filho. Cena pra lá de rotineira nessa simples esquina. A vila não vale muito, no bar rola chacina. Na noite o que não falta é ladrão fora da chola. Sem esparro na miúda, bole dá uma bola. Esperando o momento de agir na escuridão. Calibre na mão, desejo na mente, é essa situação. O crime dita as regras aqui na favela. Nada vejo, não conheço, e assim vivo nela. Favela é perigo, você tem que saber viver. Sempre sem falha, você vai ter muita coisa pra dizer. Experiência se adquire nos acontecimentos que você vai ver. Tire proveito disso e presencie o amanhecer. O clima ficou tenso e o bagulho tá esquisito. Favela é perigo, favela é perigo. Os moleque tão na rua, ê, pra cobrar os vacilo. Favela é perigo, favela é perigo. O clima ficou tenso e o bagulho tá esquisito. Favela é perigo, favela é perigo. A cobrança vem a mil, pra morrer é dois palitos. Favela é perigo, favela é perigo. Se liga aí ladrão, viaja não, essa é a cena. Favela é perigo, eu tô ligado que é problema. Sirene de polícia zoa em todo lugar. Na calada vários tiros, muita treta vai rolar. Pivete bem lombrado, mete ficha e sai voado. Mais um corpo no chão, outro furo foi cobrado. Aqui sempre é constante, desacerto entre gangues. Aqui quem mata morre, é o efeito bumerangue. A noite mal começa, já tá rolando treta. Moleque bem armado ali com ferro na jaqueta. A mina faz casinha pro maluco, olha só. Seja por dinheiro ou por 5 gramas de pó. É tanta fita errada que acontece aqui, parceiro. Os manos se matando na quebrada o tempo inteiro. Disputa pelo ponto da bocada a todo instante. Tiroteio aqui é nada entre polícia e traficante. Mas aí eu já tô sabendo, isso pra mim não é novidade. Hoje quem toma conta da rua é a bandidagem. Altos menor na rua tá se envolvendo no crime. Cada dia mais cedo se apaixona nos calibre. A fita é desse jeito, mas não quer isso pra mim. É nesses corre loucos que muitos acham seu fim. Por isso eu tô de boa aqui na rua, é sem vacilo. Parceiro, eu tô ligado que a favela é perigo. O clima ficou tenso e o bagulho tá esquisito. Favela é perigo, favela é perigo. Os moleque tão na rua, ê, pra cobrar os vacilo. Favela é perigo, favela é perigo. O clima ficou tenso e o bagulho tá esquisito. Favela é perigo, favela é perigo. A cobrança vem a mil, pra morrer é dois palitos. Favela é perigo, favela é perigo. Tem que ter muita cautela pra entrar aqui na favela. Entre os becos e vielas, aonde o crime comanda. Na madrugada é problema, os polícia rondando a quebra. Com olho grande no esquema dos pivete na favela. Mas se mostrar na quebrada, altas quadradas mocada. Vários pipocos na reta, tô ligado, não tá nada. Os menores e na sequência, tudo ligeiro na grana. Na roda rola marava, as dona banda apaixona. Favela sempre a perigo, sistema sempre suspeito. A noite escura traz medo, mas aqui eu vou vivendo. Andando sempre no certo e sem nenhum desacerto. Vejo os loucos aliados com a maldade no peito, vai vendo. É desse jeito, drogas, assaltos, homicídios. O clima é violento, sirenes e viaturas voando. A todo tempo, cabuloso, o crime impera aqui a todo momento. Liga o que tô falando, é o nosso cotidiano. Os bang bang rolando, muitos moleque morrendo. Tem muito sangue escorrendo, várias mães aqui sofrendo. Vendo seu filho envolvido no tráfico ou algemado. Com rosto desfigurado, velórios, caixões lacrados. Dialeto periférico, circuito ativo, um aviso mostrando a realidade. Que a favela é perigo.